Mina, cê sabe como faz, abusa mais desse poder que cê tem. Ela vem jogando assim, rebola, vai, empina mais, olha pra trás e curte a noite, meu bem. Juro não passar de hoje, isso é só pose. Fica toda se fazendo, mas enfim você vem pra resenha mais tarde. Marca de base, o que tu preferir, baby, fica à vontade, é. Ela fuma, ela bebe, ela mete bem. Eu sou malvadão, ela ama também. Eu lá do rudo, tô de 1100. Tem beck, amor, e tem piru também. Tem resenha, amor, sou poeta e desenho, amor. Sacanagem tem aquele nosso sabor de sexo, amor. Com certeza é melhor, meu bem. O Molibi falou que isso é maior caô. Quem perdeu, perdeu, e tempo é professor. Eu sou, nunca tropeçou. Respeite quem pôde chegar onde nós chegou. Bandida, me liga. Tem coragem de beijar sua amiga. Vem fuder minha vida. Vou morder essa bundinha linda. Tem uísque, bala, 12. Ouvindo MC Pose. A mulher senta em mim. Se quiser, eu e Paulinho, isso aqui não acaba hoje. Meu direct cheio de emoji. Vem, mulher, senta pra mim. Vem que vem, amor malvado. Mina, cê sabe como faz. Abusa mais desse poder que cê tem. Ela vem jogando assim, rebola, vai, empina mais. Olha pra trás e curte a noite, meu bem. Juro não passar de hoje, se é só pose. Fica toda se querendo, mas no fim você vem pra resenha mais tarde. Marca de base, o que tu preferir, baby, fica à vontade, é. Ela quer jogar pro trem, usa mais pra frente, me puxa. Puxou pela camisa e me olhou diferente. É que ela sabe que nós é de raça. Perde quando pose passa. Gostou do meu estilo, bigodinho fino e lancei o disfarce. Vem, tu sabe bem como é que é, novinha. Gostou dos pitbull, não vai ficar sozinha. Uísque balonzada até o baile acabar. O Mauri fez o beat só pra tu sentar. Ela gostou do meu estilo e meu traje. Me convocou pra fazer sacanagem. Água de band no copo ela gosta. Só faixa preta, rei das faixa rosa. Cara do momento é isso que ela diz. Pode vir, tá uma par no CPX. Ela quer sentar pro pose ouvindo ali mesmo. É o Mauri no beat. Mina, cê sabe como faz. Abusa mais desse poder que cê tem. Ela vem jogando assim, rebola, vai, empina mais. Olha pra trás e curte a noite, meu bem. Juro não passar de hoje, se é só pose. Fica toda se querendo, mas no fim você vem pra resenha mais tarde. Marca de base, o que tu preferir, baby, fica à vontade, é. Marca de base na Polo da Lacoste. Fica à vontade que a tropa patrocina a festa. E se tem uma alegria, ela joga mistura no copo. E se a conexão tá tendo, ela se joga e não nega. Vem desbicando um copinho, os menores descarrega. Hoje o dia tá bonito pra você fazer o que você quiser. Cada vez que você passa é um show sem plateia. Eu na primeira fileira, padino de pé. Quem diz que mulher não é forte, não sabe da força de uma mulher. Quem não reconhece essa força é um fraco de alma e um pobre de fé. Todas, nenhuma é igual. A maioria querendo viver algo que é fora do tradicional, atrás de coisas que possam te surpreender. Mina, cê sabe o que faz. Por isso você abusa e faz malabarismo com a bunda jogando pra trás. Eu só te quero bem também. Senta no colo do pai que eu te levo pra lua, montado num trono de nota. Mina, cê sabe como faz. Abusa mais desse poder que cê tem. Ela vem jogando assim, rebola, vai, empina mais. Olha pra trás e curte a noite, meu bem. Juro não passar de hoje, se é só pose. Fica toda se querendo, mas no fim você vem pra resenha mais tarde. Marca de base, o que tu preferir, baby, fica à vontade. Pode ficar na vontade. Você tá com ferrugem, cê tá com xamã. Você tá com mão, tá com raridade. Dá um salve no pose do rudo. 2020 é tudo nosso. E aí, Maulita?